te avisei. Você vai se entregar. Sempre jogo vira paixão. Se você quer avisar, é bom saber que seu feitiço não é fatal. Tanto você pediu, você vai ter o que você queria afirmar. Vou fazer você molhar a camiseta.